decimal 45. 125 decimal 45. Papa Romeo Alpha X-ray, prossiga. Papa Romeo Alpha X-ray, Papa Romeo Alpha X-ray, prossiga. Decolou, 997, saída da L, precisão máxima, instruções. Romeo Alpha X-ray, voo conforme autorizado, informo que não recebo o modo Charlie em Alpha. Tem um horário da notificação? Papa Romeo Alpha 6, check responder, falso no recebo 8. 08, 50. Contato com radar metolagem, suba a via CKDL para nível 387. Para o 380, Alpha Jack Frank. Papa Salvador, boa tarde, azul 5021. 4167. Mantenha o ponto de piano previsto mais 3 minutos para o decolagem. Unidade Índia, ponto de espera torre 1895. Quer negar no 095, segue o banho da Gol através de portão 4. Devido a aeronave vírgula à frente e as duas do ponto de espera da pista 1-0, o seu número 3 para decolar em Salvador agora, saídas conflitantes. Ah, 2067, 125, decimal 1, alterna, 1123, decimal 8. O Mike Schmidt, Mike, tá voltando? Desculpa, Mike, o senhor teria condições aí de livrar na November, fazer um 180 e para dar passagem ao companheiro da Aerostar, que vai sair visual? Azul 2759, para o Schmidt, Mike. Aguarde azul 2759. Eu não sei se o senhor tinha condições de livrar aí na November. O senhor ainda vai aguardar 5 minutos para decolagem, para ver se dava passagem ao amigo da Aerostar, que vai sair visual. Sem problema, justamente por isso que eu questionei se eu tinha condições. Mantenha a posição então, sem problema, aguardando o Mike Schmidt, Mike. Azul 2759, portão 03 autorizado, chamo táxi. E puxa, na reporta, táxi. 1867, portão 7 autorizado, chamo táxi. Chamo táxi, boa, 867, autorizado. O esquilo do Lucote. Whisky Kilo Zulu na escuta para cópia. O 467, pistão 1-0, decolagem autorizado, vento 120 graus, 129. Whisky Kilo Zulu, cópia. Whisky Kilo Zulu, pronto, cópia. Papago Lima 7, Lima, falando e até modificado aos 1511, ajuste a Salvador 1095. Autorizado, Salvador Cairu, seu número 10, via corredores, axé e caixa prévio, decolando a 17 com curva à direita. Transponder 0160, controle Salvador 120, décima 8. M1 no 41, acende a estação, dessa vez chegada morta para 4.000 pés, ajuste 9095. M1 no 41, na pena, número 1. Atenção, então, manter a proa do Índia, ferro, MV, quanto mais próximo, mais baixo, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, continuar, via corredores, axé, caixa breve. Decolando a 97 com curva direita. Transponde 0162, controle Salvador 120, décima 8. Sim, estou 346, mantenha pode ver. Sete a bordo? Chame a torre para acionamento 1895, PNH 10, 15, Quisque Kilo Zulu, confirme somente o transponder copiado. 4167, contato com o radar decolar e desculpa a via de saída da EPA 320. Sobe via DEL para 320, 4167. Fogo, 1867 para o TAC, 175 a bordo, 3 horas de 5, esperando confirme. 1867, táxi aprovado pelo ponto de espera da 10, via Pátio Uni, táxi Índia, ponto de espera Torre 1895, KNH 1095, segue Embraer das Ultra, vai para portão 4. Pátio Uni, Índia, 1095, ponto de espera, 1867. Tem uns 10 minutos para iniciar na 1907. Adicionar o corredor axé na papá, o senhor vai aguardar o tráfego que está alinhado para iniciar, então melhor aguardar para entrar no estacionamento. Tráfego iniciar no 7, eu chamo o senhor estacionar. Só 34 no meio, autorizado nem manter, pista no 0. Também mantém no 0, 34 no meio. Aguarde 4900, informação quilo. Confirme a aeronave que chamou, fala. Azul 5021, chame C3CIF, 125 decima 1, alterna 123 decima 8. Equipe no 251, 238, boa, 0. Azul 5021, autoridade 7, por base, chame C3CIF. Tá presente por base, grave, chamando Recife, 0. Motor Romeo 141 já pode voar na proa de espera, foi completado igual. Mais 2 minutos. Via nível 360 quando possível prova de elétrico. Patrono, cancela o irmão ISR da presente. Partiu. Azul 2759, mantém o ponto de ver. Seu patrono 67. Seu patrono 67, você? É possível a morte da presente? Patrono 67, agora. XNMA 141. Lá no IFR, Santa Bárbara 1015, 1015, deixa para 1510, o ajuste Salvador 1015. Só ingressando já no final, vai reportar a curva direita ou assistindo mais próximo. É 141 com 3, ajuda? Ah, sim, baixando é 141, 1095, vendo a proposta prática. Legal, obrigado. Controle Salvador 341, né? Passa 1 no meu pé. Onde está a gente vai? João, nível 160 inicial. Sai da Arbon, após voar a TAP. Decolando da 1-0 com a primeira curva direita. Transponder 5572, controle Salvador 120, pessoal 8. Cruzado 160 para Lençóis Guia, decola da 1-0, curva direita, perfil da Arbon na TAP. 72 Transponder, controle 208. Nós estamos cumprindo o gradiente aqui, professor. Sim, 5572 transponder, comprou o gradiente inferior, planejamento está correto, chame pronto no baixo 3. 5572 vai cumprir o inferior, chame de pronto azul 993 ali. Aperto. O 396, haveria a possibilidade de invadir direto 368? O 396, mas eu preciso chegar aqui. Ok, dá uma vez. Passou 1-6, alteração para separação, curva esquerda pro 025, limite 30 mil nessa curva. Então 3-0, 3-4-1-6, alteração esquerda pro 025, limite 30 mil nessa curva. Controle Salvador, uma boa tarde, 6-3-5-5, a simplificação, dessa vez chegada a mão para nível 060, o ajuste no 095. Deixar o 060, 063. Controle Salvador, Socorro Romeo Mate, Gillette Mate, cruzando 2500 pés, cadê da Elmo, ótimo. Gillette Mate, contato com a decolagem, desculpa, via cadê da Elmo para nível 430. Para o 430, Mike, Gillette Mate, da Elmo, ótimo. Kilo Romeo Oscar, autorização é para Siri, 1545. 095. 2015, 2. 3-4-1-6, confirma o ideal para a posição a pouco. Para a pouco seria 01 as. Avante. Pro é 016, 3-4-1-6. Entrou? Estou 1-6. 3-4-1-6, direto a Buco. Pro de Buco, 3-4-1-6. Azul 759, decolado 19, controle 208, morreu. 208, bom, sumindo já. Muito bom dia, Papa Tango, Eco Delta Fox, decolou da 97. Papa Tango, Eco Delta Fox, vou deixar no meu 1-6 6, é para a parada da BAC. É possível autorizar 2.500 direto de China, senhor? Sonar, chame para o táxi, Júlio. 500 direto de China, Eco Delta Fox. Controle, muito boa tarde, é o Azul 2759. É 941, confirma o visual com campo. Visual, pode completar com a torre agora. É 941, torre 118, decimal 95. Obrigadão. 18, 15? 118, decimal 95. Oxe, é 941. 95, obrigadão. Sou 1255, confirma o produção, atento. Retornando a prova, oficina, vista oficina. Sou 1255, vou encerrar o seu 368. Coroa do Cianista 368. Salvador, está 3-4-1-6. Autorizado já girar base, né? Boa noite, curva direita para a perna do vento, aguarde base, como tráfego. É um Papa Alfa 3-4 iniciando na pista 1-7. Também visual vai seguir no corredor Axé via litoral. Certo, 641. Zero decolagem autorizado, 120 graus, 1 0 lance. 120 decolagem, igual 867. Área restrita, curva direita, proa 230, limite 195 milhas na proa. Correndo, proa 230. Afirmando 225, proa 230. Proa 230, controle, o azul 2759. Azul 2759, contato radar de decolagem, curva VC da arpa, nível 360. Prisa voar, boa. Com 3 checar. Reportar a sinal, já está baixado e travado, 6141. Passando 150, fazendo antes coordenar com o Recife, bateu 310 com o sinal. 3496, coordenação 7 Recife, 126, decimal de 5, alterna, 125, decimal 45. 3045, 7 Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 288, 260, 1454. Controle, o Mike Juliette, Mike, autoriza de voar direto, Motivan. Mike Juliette, Mike, autoriza direto, Motivan. Direto Motivan, Mike Juliette, Mike. Repatando, vai cuidar da foto, confirma que não é o seu posto. Chame em controle, Salvador 208, até logo. 20.8 graus, erro só. Rota do plano, 1 mil pés, decolando no 7, curva direito, corredor chefe, 5007, 120, decimal 8. Contato com a radar decolagem, curva VC da arco, para nível 360. Vida arco, cita 360, 1877. Controle cordial, boa tarde, só para trás do estilo, viu? Patago 8, Kilo Zulu, corre da Xena, 1007, após parada baixa. Possibilidade de atender para o 2500, pela magnética 245, Salvador. 2 Kilo Zulu, autorizado 2500, é passivo 0,002, Salvador. É, passará a graça, tá? Kilo Zulu. Mais unidade Mike, Centro Recife, 125, decimal 1, apenas 123, decimal 8. 251-238, Mike, unidade Mike. Senna é 320, mas tem escuta. Senna é 315, reduza para 2190 nós, número 3 na aproximação. Sendo o mínimo ali, pode chegar na 320. 120 com 2. Para puxa acionamento. 366, defesa 2500, realizada na Azul 12. Poxa, na 320, a sua identificação dessa vez chegar na área para nível 080. Solo Xangar 6141, vibrando. Xangar 41 no alto, chamando da Juliette. Chamar antes da Juliette. O Zulu Alfa Tango na escuta? É 3144 ao ar. Pode descer, né? 315? Senna é 315, desce para 2507, autorizado a RNAVE da pista 0, reposta autorizada. Autorizado a RNAVE, 6315. É 3144, sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 08090, o ajuste estava do 1095. Eu acho que chama na papá. Bom, eu acho que roupa. Tô 119, decimal 8. Tá luz aí no site, um Zulu Alfa Tango. Tango, vista 17, decolou, se escutar.

Cairiri, cruzador de 200 para 2500, sílabo. Tem, já cruzado 03 China, deixa aquele Zulu, reporta fora da CPR. Vai passar a Zulu, Zulu, muito grato. Rua 255, reporte no 372, 10 no 5 na justiça. Tenta para dar. Obrigado. Tá com 62 no POB, 50 alternando Salvador, pronto pro TAC. 66, deixa para 4.000 pés e ajuste no 095. Ok, 209, 4.000, dando 66 no 3 anos. Azul 2759, centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288260, obrigado. Trabalho. Firme. Ok, eu tava tentando achar a aeronave que estava com informação que você estava no Pátio 4, mas já está indo prosseguindo no Pátio 5, ok? 267, qual é a posição elétrica? Eu estou vendo que você só mantém sua escuta do controle dos mecânicos países em forma de China. Sim, o ajuste no 05 reporta quando mais próximo para o puro. Com um helicóptero, tá com proa sul para interceptar o litoral, tá cruzando agora o eixo da aproximação, aguarde autorização de pouso, onda 255. Para o pessoal, Luque Azul Leco. Consiga com proa farol de Itapuã e aguarde transferência de comunicações sem Azul Leco. De novo, farol de Itapuã e aguardando o Azul Leco. Onda 255, tráfego superado, pouso autorizado na 190, vento na 20 graus, na 2 horas. Do 1867, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 1260, 1867. Do 1396, disparo 2507, autorizado a Renato, já pode estabilizar. Atualizado R9, o 399. 399. CNM 226, dispara 4.000 pés, o ajuste no 094. 4.000, 626. Estabilizado, CNM 3. CNM 315, a decolado da 17 curva direita está seguindo via litoral, intenção inicialmente farol da barra e após muito ponto. Tente manter o número 10, corredora chefe, informa um ajuste no 05, para a ronda do Serra do Eco. Autoriza 510 o Preco. Autorizado. 510 o Serra do Eco. Deixa que eles não confirmem, está mantendo 2.500 pés, recebo 2.700. Navegador 2622 milhas, o instalador retoma navegação, voa Serra Vito 368. Está autorizado R9, resposta pintada. Vamos 362. Sim, quando pronto, vento uma centena, 10 metros, decorre autorizado. 3. Autorizado, parelhas, nível 180 inicial, até Coral, após segue 145. Decolagem dando zero com curva direita, saída Coral. Transponder 5001 no controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado nível 180 parelhas, depois 145. Coral, decola 1-0, curva direita, na Coral, na saída Coral, 5001 no transponder, 120.8 é o controle de saída do 5073. 0073, correto, chama para o estacionamento. Formará a condução. Dois papai iniciando da 17. Ambos já superados, pista 17 agora ali, corrigindo, pista 10 agora ali, pouso autorizado, 10 graus, 10 11. Sente pouso autorizado no 0, Xenéar 631. Sim, Romeu Oscar, decolado aos 3-1. O helicóptero que decolou à frente agora passando através pela sua 500 pés. Transfere controle 10, corrigindo 19.8 km. 528, grato, que lindo. Passando 366, já está estabilizado, né Renato? Estou no 396, do Salvador, 118, desse 95. Até logo. Controle voador, passador, curso, passador, colado da 1, salvo. Passador, Lima, Juliette, Lima, 53.000, desse 2, Salvador, contato radar, voo, Mari, já está espalhado aqui. Obrigado. Controle voador, passador, colado da 1, salvo. 96, reporte 372, com 1015 no ajuste. Sacarei. 368, o ajuste estava dando 095. Está passando ali, me ajuda a subir uma voa amada, está em 37 da Mari. Ah, beleza. Está na minha 320, ajuste 1095. Capitão Luiz, que usa o controle. 7120, 16 milhas, 1 nordeste, cruzando 3 mil pés em descida para o 1500 pés, um Robson 44. Tudo bom, meu ótimo, pai, né? Está no Salvador, 119, décima 8. Sobre na World. 262, está bem, João. Puxando 6315, no solo 33. Livre à direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 21, décima 9. 219, meia frente. 372 passando, ou melhor, 396 passando 372. Não, acho que não escutou o controle. Não, não. Quilômetro Oeste, corredora C, mantenha-se em condições visuais, ajuste no 05. Super Fuga, por nossa, sobre o Fuga, o Rato de Fuga, 12 de campo. Controle não copiou, 2/2, necessidade confirma. Super Fuga, o Rato de Fuga, para o Quilômetro Oeste. 1/1, controle não copiou, para Patango, Quilômetro Oeste, cheque rádio. Posso rápido 366, rapaz, está habilitado. 3144, após o TAP, voa até rápido 368. Posso rápido 368, tá? 3144. Quero um pouco a esquerda ali na Juliette, ali, ó. Tá metido, rapaz. Tio Romeu Oscar, corredora céu, número 10, mantém-se na escuta do controle, próximo 12 horas e 5 milhas, mantendo 500 pés. Autorizador, o lado agora. Informe destino, turma da Oscar. Autorizado, direto destino, mantendo no meu país o ajuste 1015 no 05. Ainda negativo, mantenha no meu país, aguardando instruções do controle. Aqui, vamos ver a 226, nave da 10. Poxa, na 6226, ajuste de altímetro na 05. Tá seguindo o 37 da Gol curtíssima, guarde pista livre. Guardando, 6226. Tio Romão Oeste, autorizado direto destino, subindo para 2500 pés. Porra, portão, porra, porra. Turbo Oeste, controle. Confirma. Fazendo o gerador destino, Siri, confirma. Chama 396 no Solos 36, chame 219 agora na Fox Ranch. 319 na Fox, na Fox Ranch. Tá controle? Pista 10, vento 1, 00 graus, 109, pouso autorizado. E pouso 10626. Passaria dos 262 após o Airbus da Bianca alinhar e manter. Após o Airbus da Bianca, ali mantém o 262 da passaria. A 6320, foi 118 desse manobre. E da Eule da Morte, bom. Da Eule da Morte, informação que eu não guardo na atualização, só 368. 368, já apresentando 4, visual para 1 da 0. Agora, procedimento, o Zé Vitor 366, reporta com o número fiscal. Chamaremos azul 4330. O procedimento é reporte estabilizado. Aperto, chame 219. 219 na direita, 6220. Solo Salvador azul 2782. 2788. Boa tarde. Informação Lima agora em curso. Só um instante, qualquer. Desmontais, hoje destino 05, meio. Autoridade da 372. Chaneme 226, atualizando o dia Foco Norte. Chaneme 226, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 226. Luna 396, Juliette, portão 02. Juliette Pro 2, Luna 396. Puxa, né, 6320, tô ciente, aguarde autorização de pouso. Está 3805, cópia. Nós prosseguimos, né, 3805. 3805, autorizado para Sierra Bravo, Romeu, via preso 1-0, Piraí, DCT 1 baixo, preso 4-4 até Pagog, nível de voo 340. Decolagem pista no 0, primeira curva direita, saída da Eule da Motiva. Transponder 5574, controle Salvador 120, decimal 8. Os 262, decola os 39 e Salvador em 208, voo. 208, senhor, muito obrigado, bom trabalho, passarei 2262. DCT 1 Bage, é o peso 44 até Pagog. Ok, então, aprovado para Serra Bravo, Golf Romeo, nível 340. É o peso 10, Mapau Pai, direto 1 Bage, é o peso 44, Pagog. Decolando a 1-0, curva direita, saída da Eule da Morte, vai transponder 74, controle 208, chame 3805. 3805, tem cotejamento correto, chame pronto, portão 9. Sem restrições, 180, passaria 2262. Taxi azul 9300, PO274, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Petrolina. Uma de leste não autorizada, observatória 2500, a porta sendo servida 3 minutos. 3 471, Taxi Índia, ponto de espera, torre 1895, QNH 105, dando passagem à Avianca, ingressando via Juliette. 32 Índia, ponto de espera, torre, dando passagem, azul 439300. Salvador, é o 3144, Serra Vista 372. 3144, torre 118, decimal 95. Em Salvador, uma boa tarde, até 3144, visual com 90, baixar pra lá. Então 3144, continua agora de pista livre, com 1015 no ajuste. 1015, gente. Poderia confirmar o vento? 120 com 10. Obrigado. Então Chanel 6320, solos 41, na Foxtrot, chame 219. Bom dia. Boa, alfa chamante da Juliette. Azul 2788, cópia. Prossiga, na escuta. Azul 2788, autorizado para Paulo Afonso, via rota do plano de voo, nível 170. Decolagem, físsula 0, primeira curva esquerda, saída Borba, DCT Froti. Transponde 5556, controle Salvador 120, décima 8. 3070, conforme plano, curva esquerda para decolagem, saída é a Borba Froti, 5556, não transponder, 1208 é o controle. Correto, azul 2788, chama para o estacionamento. Chama lá para o puxo. Modifico o plano, as 4-3, base pela direita, reposte na final, Lima e Juliette Lima. Tá, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 9300, próximo ponto, espera pronto. Azul 9300, autorizado a alinhar e manter pista 10. Faz a passagem do Sam, ali manter pista 10, azul 9300. Pulou na arca, controle. Roma 964, boa tarde, oficina de identificação, autorizado o senhor Vitor 366, descendo para o 050. Siga. 3144, solos 44, livrar direito, 219. 219, está 3144. De aproximações. Salvador, até 3144. Visando 44, alfa jumento da Juliette. Alfa da Juliette, até 3144. 320, Juliette, posição meia dúzia. Para o táxi, alterna Serra Bravo, Serra Vitor, 0, autonomia 0251, POB 118. 118, azul 5073, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, táxi em Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, QNH 10, 15, mão bomba. 1015, parte 3, parte 1, Índia, tá? Com a 2, 19, decimal 95, azul 5073, via porta 7. Lima, Juliette Lima, avistado pelos autorizados da 17, vento 190 graus, 90. Obrigado, Lima, passado para lá. Azul 9300, decolar 245, controle em 208, um voo. entra na posição, pode ser outro feedback. Manta é o TAN 3205? 3205. Acionamento na posição autorizada, chama para dar pushback. Chamará pushback, TAN 3205. Sem restrições na 300. Jogo direto César, o Vitor Kilo, Quebec. Aponta como de volta no campo. Torre Salvador, azul 5073, ponto de espera do 1-0, pronto. Chame Salvador na frequência 120.8. Pois é, muito obrigado. 07. Doutor Silvio Quebec, autorizado direto de casa, mantendo no 1500 países, ajuste na 05. Pois viu, na proa da César, 1500 países. Doutor Silvio Quebec. Quebrava para o papo, frequência de estacionar, bom dia. Mesmo poderia coordenar direto com a pista, quanto possível? Quando possível, será coordenado para a série 2262. Muito obrigado, senhorita. Chico 073, pista na 0 de colagem autorizado, no 20 graus, no 29. Autorizado a colagem da 1-0, 5073. Quando visual com campo, o Vitor Kilo Quebec. Camará visual, o Vitor Kilo Quebec. Do 5073 é colado 49, chame o controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 120.8, azul 5073, protesto. Voa 94, tráfego 2020 milhas, rumo oeste, cruzando no Centeno e Ascensão a nível 180, tipo a Capitão 72. Ascensão 94. Tráfego 2262, tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 115, em descida, tipo o Banco 737. O 2262 assente, tem aviso no equipamento. Controle Salvador, azul 5073. 5073, contato radar autorizado, voar direto Coral, subindo para o nível 180 sem restrições. Coral, 180 sem restrições, azul 5073. Papa Pax, uniforme Tango, mantém o nível de voo 095, condições de usuários no ajuste 1015. Com a pista 17 à vista, pode descer para meu pé? O Vitor Kilo Quebec desce para meu pé e chama a torre 1198.95. 1895, obrigado, senhor. Oi, boa tarde, o Vitor Kilo Quebec está livrando 1500 metros para 1000 pés, já com o campo à vista. Gente, Vitor Kilo Quebec, chama na final da 17. Não é na final da 17, Vitor Kilo Quebec. Tempo está pronto para o táxi, confirme. Solicitou pushback, está acionado em posição 9. É autorizado, chama o táxi. Chama na táxi, 28. Programa 104, tráfego 2020 milhas, rumo oeste, cruzando 075, extensão 160, 1472. Regulando 300, tráfego 2018 milhas, rumo oposto, cruzando 085, descida para 050, um banho 737. 7, tem um tráfego no esquece, azul, 9300. Passaria do 2262, chama sempre Recife, no 288, alterna 1260. 2282262, obrigado, Felipe, bom trabalho. Também chama o Zanichor. Só para o meu, Mike Eco Gillette, prossiga. Mantenha os corredores, o número 500 reais, 2015, e o Mike Eco Gillette. Plano 904, desce para 2500 pés, hoje China 095, autorizado a aeronave, reporte estabilizado. 2500, no 095, autorizado a aeronave, reporte estabilizado no 904. Para o Oscar, prossiga. Meu Bravo Oscar, informação Lima, autorizado o Salvador, senhor Bravo, plano Charlie, nível 240, via Golf 677, pista 97, primeira curva direita, subida da El, transição Coral, 5045, transponder, controle em 1208. Tem problema de autonomia? Os abordos, acionamento está livre, chame turno para o táxi 1895-1015. Salve Salvador, voo 1397, informação Lima, posição 2, autorização, qual vai essa? Voo 1397, Lima confere, prepara a subida da El, transição Mote, vai guarda de cópia. A El Mote vai aguardar. É, 1-2-0-graus, 1-3-9. Cadê? Cruzado direto Ilhéus, azul 5073. Ilhéus, azul 5073. Estou 3805, autorizando para o ponto de espera do pista na 0, vindo ao pátio 1, taxa Índia, turno 1895, ajuste na 0, 1 a 5, por favor. Via pátio Índia, ponto de espera do 10, 295, 83205, obrigado. Luna 397, pronto, cópia? Pronto, cópia, 397. Autorizado de São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, aeroporto de Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360, pista na 0, primeira curva direita da El Lida Motiva. 5023, o transponder, controle 1208. 360 autorizado, São Paulo, Congonhas, conforme decola 90 com curva direita, perfil da El Lida Motiva, 5023, o transponder 1208, o controle, igual 1397. Cortejou correto, chame pronto para o botão 2. Autorizado por 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre pouso na pista 1-0, com 9 megawatts. Para o posto de acionamento. Boa tarde, o TAN 3805. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera do 10, TAN 3805. 3-0-1-7-8-8, chame o táxi. Chama na táxi. Correção 9300, chama Recife, 1288, alternando 1260. Azul 9300, copiou? 9300, controle. Já escuta 9300. Chama Centro Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, bom trabalho, tá bom. Aí o 41 no meio, chegada a Mário, desse mantém o nível de voo 050. 050. Vigilante Quebequilo, pronto para avançamento. Vigilante Quebequilo, inserindo o nível 105, confirma. Telefone 095. Feito, seu cancelar. Livre lançamento, Vigilante Quebequilo. Quarta, defina Quebequilo. Controle de Salvador, 1-1-2-5-0-0-0, informação. Para o controle? Boa noite, aqui. Boa noite, 85, confirma. Boa noite, 85, confirma. Boa noite, 85, confirma. O Goma 85 foi me transponder ao acaso? Transponder 5504-185, que é bom, vai passar a Lagoinha, cruzar no 190. 1-185, chegada Bonfim, desse mantém nível de voo 050. 050, 185. Mike Eco Juliette, direto da Ásia, reporta visual com campo. Gente, voando da Ásia, chama a torre agora em 118, decimal 95. Cruzado sinal do 97, reporte outra vez da Neymar, Mike e a Juliette. Juno 964, no solo 00, a Juno 600, chame controle de solo em 21, décimo 9. Sobre o soldado encerrado pela posição coral, chame 10120, décimo 1. 10, 500, 120, 10, 139. Regulagem autorizada, 10, 132, 10. A gente precisa descer para o seu estrago local, mantendo o setor oeste dele. Setor oeste, camarada. Azul 2794, aguarde cópia, subida prevista a Arbor, após Arbor direto. Portão, posição 2 Lima, do Pátio 3, confirmando, 2794. Alô, Salvador, boa tarde, sou 1256, informação Lima, posição 04, autorização Serra. Poucas e passo, a subida, guarde cópia, vou na 256. Salvador, azul 2788, com 50 bordes, 50, 4 horas e 58 km, alternando Salvador, pronto para o táxi. Você achou aquilo, confirma? Enche para o campo livre. Decolado ao 03, chame o controle, Salvador 120, décima 8. Salvador 208, para 3805. Pós-Índia, 10895, ponte espera azul, 2782. Se ocupe o que o senhor vai após o 37 da Gol? Afirmativo, após a Gol. Livre decolagem, no 7, vento 1-0 grau, 1-3, nós. Manhã, 1-2-0-8. Para o controle, prossiga. Confirma a matrícula, o controle não copiou. Papa Tango, Eco, Delta, Fox, Trot. Sente, mantenha os corredores, 1500 pés e ajuste no 0. Tem controle em 208. 208, tá redondo, não lembra agora. Serra Vitor 366, ajuste 1500 no 05. Para 23, abrindo Serra Vitor 366, ajuste. Papa Romeu. Trazer Papa Romeu, Romeu Bravasca. Papa Romeu, Romeu Bravasca, contato radar, saída coral, autorizado direto coral. Para o nível 240. Também 240 na praia de coral, Romeu Bravasca, graças. Vermelho da Sandra 2805. Chega 3805. Autorizado por Agileda. Direto Leda, 3805.